meu time. E se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leon Ossetti e estou no ar, estamos no ar para mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube, aqui pela mais ouvida e pela mais querida da cidade de Rio das Pedras. E que bom que você tá aqui conosco para 60 minutos do puro creme do esporte aqui na nossa programação. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista de hoje, o nosso comentarista de todos os dias, que é o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã, tarde de segunda-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E hoje tem muito assunto na nossa programação. Vamos falar sobre os campeonatos, sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre todas as divisões. Vamos falar de Copa Paulista, tem futebol internacional. Tem muita coisa para falarmos na nossa programação de hoje. Portanto, fica com a gente, porque o Rio Vox Esporte Clube está no ar. Desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, nego. A técnico Sambo tocou Neymar, ego. Minha pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje nós faltamos de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Vou pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow. Falar de Copa Paulista de Futebol para abrir a nossa programação esportiva de hoje. Vamos começar pelo Grupo 1, né? Primeira fase aí, segunda rodada ainda pelo Grupo 1. Tivemos a Penapolense batendo Batatais por 3-2. O Novo Horizontino venceu a Votuporanguense por 2-1 dentro de casa. E o Olímpia e o Mirassol empataram em 0-0. Com isso, esse grupo tem o Olímpia na liderança com 4 pontos, o segundo é o Mirassol também com 4. Na terceira posição está a Votuporanguense com 3, o quarto é o Novo Horizontino também com 3, Penapolense também tem 3 e o Batatais não pontuou ainda, professor Mauro Fernandes. O grupo tá bem equilibrado, só o Batatais destoa de todos aí, mas já começa a começar a definir já quem vai realmente brigar pelas 4 vagas, né? Já vai começar, já vemos aí quem que vai estar na briga realmente. Vamos falar do Grupo 2. Grupo 2 tivemos em Porto Feliz, lá no Ernesto Rocco, o Desportivo Brasil batendo 15-1, gol aos 32 do segundo tempo. Um balde de água fria no Alvinegro. Jogo que meio amarrado, muito sol, muito quente. Lá em Porto Feliz também é um sol para cada um naquele campo lá, professor. Então, ficou complicado. O 15 não conseguiu segurar o Desportivo Brasil, não conseguiu somar mais um pontinho. O Desportivo Brasil, com isso, aparece na liderança isolada dessa chave, professor. O Desportivo Brasil conseguiu vencer o 15. O 15 jogou uma péssima partida também, jogou muito mal, viu? Foi envolvido pela equipe pela equipe lá de Porto Feliz e acabou perdendo o jogo, um jogo complicado. E agora tem que ajuntar os cacos e ver se consegue jogar um pouco melhor na próxima partida. O Desportivo Brasil assume a liderança e isso é muito ruim para o 15, que só tem 2 empates, né? Tá precisando se recuperar o Alvinegro, precisa de uma vitória. Não vai ser na próxima rodada, porque na próxima rodada... na próxima rodada o 15 joga sim, achei que o 15 já folgava, mas não, o 15 joga na próxima rodada. Vamos passar os outros jogos dessa chave. Tivemos a Inter de Limeira vencendo o Rio Claro fora de casa por 3-1, belíssima vitória da equipe do Leão lá de Limeira. E a Ferroviária venceu a equipe do Noroeste por 1-0 lá no Chimitão. Ótima vitória também da equipe da Ferroviária. Então, nesse grupo 2, o Desportivo Brasil tem 7 pontos somados, Inter de Limeira e Ferroviária tem 4 pontos, o Claro 3, Red Bull Brasil, aliás, e o 15 de Piracicaba com 2 pontos, e o Noroeste apenas 1 pontinho. A reabilitação do 15 é em casa contra a Inter de Limeira na quarta-feira às 20 horas, professor. O Desportivo Brasil deslanchou, saiu lá na frente, a Internacional é a segunda colocada com 4 e a Ferroviária com 4 também. E o 15 lá atrás, lá embaixo, só está à frente do Noroeste com 2 empates, o 15 e o Noroeste com 1 ponto. Então, o jogo agora contra a Internacional aqui no Barão é obrigação de vencer se é que realmente quer brigar pela classificação. Caso contrário, vai ser só coadjuvante. Exatamente, então vamos mudar de assunto, vamos ao próximo grupo aí da Copa Paulista, vamos ao grupo 3, tivemos também a terceira rodada com o Santos vencendo o Água Santa por 1-0 na Vila Belmiro, Taubaté e São Caetano empataram em 0-0 e o São Bernardo venceu a equipe do Santo André fora de casa por 1-0. Com isso, o São Caetano assume a liderança com 7 pontos, o Santos é o segundo com 6, da terceira posição está o Taubaté com 5, o Santo André é o quarto colocado com 4 pontinhos, o quinto é o São Bernardo com 3 pontos e Bragantino e Água Santa ainda não pontuaram, professor Mauro. E a sensação aí é o Santos. O Santos que ficou no chapéu na primeira rodada, portanto tem 2 jogos e 2 vitórias. O São Caetano é o líder com 7, mas já tem 3 jogos realizados. Portanto, a grande sensação aí é o Santos, mas as três equipes estão muito bem. O São Caetano, o Santos e o Taubaté. O Santo André e o São Bernardo parece que vão brigando aí pela quarta posição. Já o Bragantino e o Água Santa parece que são coadjuvantes mesmo nesse grupo. Vão ficar na rabeira, aparentemente, essas duas equipes. E o grupo 4, para a gente finalizar, tivemos o Audax e o Juventus empatando em 1-1 lá em Osasco. O Ituano venceu o Taboão da Serra por 2-1. Primeira vitória da equipe de Itu. E a Portuguesa, professor. A Portuguesa saiu perdendo para Atibaia lá em Indaiatuba. Mas virou o jogo a Portuguesa. Nesse momento, tá coladinha na liderança. Só não é líder pelo critério de desempate, pelo saldo de gol. Mas a Lusa venceu a Atibaia por 2-1, professor. Não importa se foi contra ou que foi o segundo gol, mas o Tavares contra aos 35 minutos deu uma mãozinha para a Portuguesa lá. Mas é 3 pontos como se fosse um gol normal. Portanto, a Luzinha parece que vem aí querendo mesmo realmente classificar e quem sabe conseguir outra vez voltar para a Série D do Campeonato Brasileiro. Tá precisando a Lusa, vamos Lusa, a gente tá torcendo. Tem gente aqui que fala que a gente não gosta Portuguesa. Quem não gosta Portuguesa? Portuguesa, teoricamente, é o segundo time de cada um dos torcedores dos grandes, né? Então, a gente torce muito para que a Portuguesa se recupere, se reabilite, se revitalize principalmente, não só dentro de campo, mas em suas entranhas, na sua estrutura. Então, o Audax e a Portuguesa têm 7 pontos nesse grupo, primeiro e segundo colocado. O terceiro é o Nacional com 3, Ituano também tem 3, Atibaia 3, Taboão da Serra e Juventus tem 1 pontinho somado. Essa é a Copa Paulista de Futebol que a gente falou aqui no Rio Vox Esporte Clube. Sem mais delongas, vamos falar de Campeonato Brasileiro. O primeiro assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos classificados, dos confrontos. Vamos falar também das equipes rebaixadas. Então, Série C do Campeonato Brasileiro é assunto a partir de agora na nossa programação. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Vira maravilha, nós gostamos de você. Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, gol. Vamos lá, Série C do Campeonato Brasileiro, rodada derradeira aí da primeira fase. Vamos começar com os jogos do Grupo 1. Grupo 1 que teve o Santa Cruz confirmando sua classificação, o professor. Bateu o Salgueiro, o Lanterna Salgueiro, né, rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro por um tento a zero. Santa na busca, então, do acesso, voltar, então, à primeira divisão, à segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Professor Mauro Fernandes. É, o Santa Cruz que realmente conseguiu classificar. Roberto Fernandes chegou, deu um jeito na equipe e classificou. E do outro lado, o outro lá, o Salgueiro, lá do Sertão, Carcará do Sertão, acabou caindo mesmo agora para a Série D, né? Já era, agora vai ter que lutar muito para voltar à Série C ano que vem, a equipe do Salgueiro. O Atlético do Acre bateu a equipe do ABC por 1-0 lá no Frasqueirão, quase ficou com a liderança, porque o Remo e o Náutico empataram em 1-1. Com o resultado, o Náutico fica, eita, mudou sozinha a página aqui, o Náutico então fica com a liderança da competição, fica com a liderança da primeira fase, liderança no geral aí desse grupo A, e vai pegar o quarto colocado então do grupo B. Vamos falar também de Botafogo da Paraíba 2, Juazeirense 2, resultado que rebaixou a equipe de Juazeiro e classificou a equipe do Evaristo Pisa, professor. Ah, parabéns ao Evaristo, é um profissional correto, competente e classifica o Belo, né, para justamente poder buscar o acesso aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. E realmente o Juazeirense vinha trançando as pernas e vai voltar para a Série D do Campeonato Brasileiro, que não teve muita força aqui nenhuma aqui na Série C. O sonho durou pouco lá para a equipe de Juazeiro, infelizmente. E, para finalizar, o Confiança podia até se classificar com esse resultado, mas empatou em 0-0 com o Globo lá no Batistão. Confiança fica mais um ano na Série C do Campeonato Brasileiro, então. Classificação: Náutico, primeiro colocado, classificado com 31 pontos. O Atlético do Acre, também classificado com 30. Santa Cruz ficou em terceiro com 28 pontos, também com vaga garantida na próxima fase. E o Botafogo da Paraíba acompanha todos esses com 26 pontos, também classificado. Confiança, Remo, Globo e ABC permanecem na Série C. O Globo histórico, finalizando o campeonato na frente do ABC, que é o grande lá do Rio Grande do Norte. Rebaixados, Juazeirense e Salgueiro, infelizmente, ano que vem vão jogar a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pela 18ª rodada do Grupo B, tivemos o Bragantino batendo o Cuiabá por 2-1, garantindo sua classificação. O Volta Redonda não conseguiu ganhar do Joinville, rebaixado dentro de casa, 0-0. Foi o placar do jogo, assim como Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto ficaram no 0-0. Empate de 0-0 aí colocou o Botafogo no primeiro lugar nesse grupo aí, porque o Operário perdeu para o Luverdense lá no Passo da Emas, 1-0 para a equipe do Lucas do Rio Verde, que vai ganhar na última rodada quando não der mais chance, né? E tomou a sapatada do Joinville. E o Ipiranga de Erechim, para alegria do nosso amigo Titi, bateu o Tupi por 5-1 no Colosso da Lagoa e se mantém aí. Temos então todos esses jogos pro comentário do professor Mauro Fernandes. É, realmente, um time que toma 5 do Ipiranga, que estava brigando para não cair, não pode permanecer na primeira, na Série C mesmo, né? Então o Tupi vai fazer companhia pro Joinville, mas o Tupi cai com o mesmo número de pontos do Volta Redonda. Só que o Tupi tomou 11 e o Volta Redonda tem um saldo de menos 11 e o Volta Redonda tem um saldo melhor de menos 7. Então esses dois aí vão fazer parte da Série D no campeonato do ano que vem. Já a Ipiranga conseguiu se salvar, a Tombense também, e a Luverdense, que andou com entre altos e baixos aí, ficou em quinto a 5 pontos do Bragantino aí, com todos aqueles pontos que a Luverdense perdeu em casa. Portanto, está classificado o Botafogo, que brigou o tempo inteiro com o Operário. O Operário, essa última derrota contra a Luverdense lá em Lucas do Rio Verde, complicou a vida do Operário, que perdeu o primeiro lugar na classificação geral. Mas está classificado, é o segundo colocado. O Cuiabá, que realmente fez uma campanha regular, está em terceiro. E o Bragantino, que é aí a equipe que brigou até a penúltima rodada aí pela classificação e chega aí os quatro em condição de acesso. Então, classificação final do grupo B da Copa da Série C do Campeonato Brasileiro. Temos então Botafogo na liderança com 35 pontos. O segundo foi o Operário, também com 35. Perdeu no saldo de gols, então, a liderança, a equipe de Ponta Grossa. O terceiro foi o Cuiabá com 32 pontos. E o quarto, o Bragantino, com 29. Todos esses classificados. Luverdense, Tombense, Ipiranga, Erechim e Volta Redonda permanecem na Série C do Campeonato Brasileiro. Tupi de Juiz de Fora com 20, Joinville com 14. Vão jogar a Série D do ano que vem, estão rebaixados. Confrontos das quartas de final, são dois jogos para o acesso, professor. Quem vencer esses confrontos sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Temos então no Estádio do Arruda o primeiro jogo, Santa Cruz e Operário. Santa Cruz e Operário, terceiro colocado do grupo A contra o segundo do grupo B. A decisão vai ser no Germano Kruger em Ponta Grossa. Confronto muito difícil pro Operário, né, professor? Ah, sem dúvida. É o Operário, que fez uma bela campanha, agora joga tudo. Agora não tem o que guardar, o que deixar pra próxima. Quem passar nesse jogo de ida e volta consegue o acesso. E esse é o sonho de consumo das 8 equipes que estão aí nas quartas de finais. Todas essas equipes aí querem disputar a Série B no ano que vem. Quem quer disputar a Série B é o Bragantino e o Náutico, que vão se enfrentar. O Náutico então vai visitar o Bragantino no primeiro, no Nabia Bichedi, joga a decisão na Arena de Pernambuco, dentro de casa. E aí, professor, na minha opinião, tá fácil pro Náutico, viu? Eu também comungo desse mesmo pensamento seu. O Náutico começou subindo uma hora certa do campeonato, está em franca ascensão. Então eu também aposto, apesar do Bragantino ser uma equipe aqui de perto, o Bragantino ser uma equipe paulista, mas não vejo força para suplantar o time de Márcio Goiano nessas duas partidas, ainda mais jogando a partida de volta lá na Arena Pernambuco, que vai estar lotada, né, Leão? Teremos também Cuiabá e Atlético do Acre, primeira na Arena Pantanal, segunda na Arena da Floresta. Esse, para mim, é o confronto mais aberto, professor. Daí eu não consigo chutar quem se classifica. Por quê? O Atlético fez uma ótima campanha no começo da Série D do Campeonato Brasileiro, Série C, perdão. Mas perdeu muito do fôlego nesse final de competição. E o Cuiabá subiu muito de rendimento na metade da competição, mas no final também perdeu o fôlego. Então aí, para mim, é o confronto que está mais em aberto, professor. Sem dúvida, tanto o Dourado quanto o Atlético do Acre, ele conseguiu realmente fazer uma boa campanha, depois deu uma caída e agora parece que está se recuperando. Como você disse, é dois confrontos que está em aberto, tanto o jogo de ida agora na Arena Pantanal, quanto o jogo de volta lá na Arena da Floresta. Portanto, está aí os dois jogos que vai justamente mostrar quem vai ser a equipe que vai conseguir o acesso. De um lado, Dourado, Cuiabá, do outro lado, o Atlético do Acre. Portanto, vamos ver aí quem sobe, mas é dois jogos interessantes para se acompanhar, viu, Léo? Pena que é esporte interativo, ninguém sabe, ninguém viu e ninguém sabe para onde vai. Tá passando no YouTube, professor. A CBF tá passando no YouTube os jogos, então Acredito que teremos transmissão de alguma partida aí no YouTube da CBF. Agora não sei de qual, mas teremos transmissão. E os Botafogos vão se enfrentar, professor. O Botafogo da Paraíba e o Botafogo de São Paulo. Primeiro é lá no Almeidão, na Paraíba. Segundo em São Paulo. Eu vejo a Pantera com ligeiro favoritismo, viu, professor? Apesar da minha torcida ao Pisa, eu vejo dificuldade muito grande de ter que decidir aqui no Santa Cruz. Realmente o Botafogo fez uma campanha regular e agora na reta de chegada tomou o primeiro lugar do Operário de Ponta Grossa. E por função de tudo isso é que vai jogar contra realmente o Botafogo. O Belo, que lutou muito para classificar, chega desgastado e, portanto, eu vejo o time de Pisa com dificuldade para passar pela Pantera de Ribeirão Preto. Muito bem, então falamos aí da situação, então. Da Série C do Campeonato Brasileiro, todos os duelos pelas quartas de final, vamos repetir: Santa Cruz e Operário, Bragantino e Náutico, Cuiabá e Atlético do Acre e Botafogo e Botafogo, Botafogo da Paraíba e Botafogo de São Paulo. Daí, um de cada confronto vai jogar a Série B do ano que vem. E é pra lá que nós vamos nesse momento, vamos pra Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Fica conosco. No flow, desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol ligou. A técnico Sambo, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Vou pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. Muito bem. Bem, vamos falar da Série C do Campeonato, Série B do Campeonato Brasileiro, agora 20ª rodada da competição. Os jogos da terça e da sexta eu vou passar rapidinho aqui pra você, porque já comentamos aqui na nossa programação. Então, olha só. O Avaí e o Vila Nova, o Avaí venceu o Vila por 1-0. A Ponte Preta foi lá na Curuzu, bateu o Paysandu por 4-0. Tivemos o Goiás vencendo o CSA por 3-0 lá no Olímpico. O Boa Esporte venceu o Londrina por 1-0. Também tivemos o Coritiba e o Sampaio Correia por empatando em 0-0. Agora, jogos do sábado, professor. Começo com São Bento 1, Brasil de Pelotas também 1. São Bento saiu em vantagem, mas cedeu o empate para a equipe do Rio Grande do Sul. São Bento marcou com Everton Páscoa. O Brasil empatou com o Leandro Camilo, viu, professor? Domínio do São Bento, mas o Brasil jogou aquela ducha de água fria no São Bento no finalzinho do jogo. O São Bento realmente perdeu uma grande chance jogando em casa e toma o gol em cima do laço, castigo pro São Bento, que ficou guardando, querendo guardar 1-0, e no fim acabou tomando o empate e perdeu 2 pontos importantíssimos nessa luta aí. E me parece que o Marquinhos tá encontrando dificuldade para achar o rumo desse time do São Bento aí, viu, Léo? Muito bem, vamos falar de mais Série B do Campeonato Brasileiro. É outro empate em 1-1, professor. Criciúma e Atlético de Goiás empataram em 1-1 num jogo com 2 cartões vermelhos para cada lado. Eita, que arbitragem não está sabendo controlar a partida, não. Mas resultado ruim para as duas equipes. O Criciúma teve sua reação brecada, né? E o Atlético poderia voltar ao G4, não consegui, deixa eu analisar antes de falar besteira aqui. Não, o Atlético continua no G4, mas poderia ter saltado mais uma posição aí, ter colado mais aí no CSA, que é o vice-líder da competição. Professor Mauro Fernandes. O Atlético também é outro que facilitou, né? Tava ganhando o jogo e no fim acabou tomando gol. Um jogo complicadíssimo, um jogo de 4 expulsões, um jogo que saiu gol nos acréscimos do árbitro, um jogo complicado, viu? mas eu acho que aí o Atlético perdeu 2 pontos, viu? Porque o Atlético estava com a mão nos 3 pontos e de repente arrumou encrenca lá e teve expulsão, 2 jogadores do Atlético, 2 jogadores do Criciúma. E depois o Criciúma acabou empatando, então o Criciúma acabou ganhando um ponto aí que estava perdido. Portanto, merece aí um puxão de orelha dos jogadores do Atlético. E mais uma partida, tivemos a vitória do Oeste lá nas Alagoas por 1-0. Oeste de Barueri fez com o Pedrinho no segundo tempo, bateu o CRB fora dos seus domínios. O Galo continua com a sua péssima campanha, nem o Doriva deu jeito, viu, professor? E caminha a passos largos para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Oeste respira. Ah, o time de Roberto Cavalo foi lá. Foi lá no Rei Pelé e acabou trazendo 3 pontos lá do CRB, lá das Alagoas. E nem o Doriva não consegue segurar esse time na primeira divisão. O CRB está em queda livre rumo à Série C e parece que não tem quem segure mesmo, viu? E para finalizar, aliás, para finalizar não, temos ainda o Juventude e o Figueirense que empataram em 0-0, mas eu deixei esse jogo do para o final de propósito, viu, professor? Fortaleza e Guarani, Guarani e Fortaleza. O Bugre abriu o placar e saiu dobrando a vantagem no primeiro tempo, né? O Bugre então fez 2-0 logo no primeiro tempo com o Bruno Mendes e com o Rafael Longini, mas o Fortaleza voltou on fire para o segundo tempo com o Gustavo Henrique, o Gustagol, com o Marcinho e com o Felipe. Virou o placar o último tempo, inclusive aos 47 do segundo tempo. Tricolor de Aço conquistou uma vitória de time campeão, viu, professor, lá em Campinas. E agora voltou a abrir vantagem na tabela. Tem que puxar a orelha do Guarani, tem que multar os jogadores do Guarani. Porque o que o Guarani fez aí, porque, viu, pra quem assistiu o jogo vai entender o que eu tô dizendo. Foi uma das piores partidas que o Fortaleza fez. Uma das piores partidas que o Fortaleza fez. O Guarani abriu 2-0 e o Guarani, depois do segundo tempo, o Rogério Ceni, que é uma pessoa inteligente, colocou os jogadores, modificou um pouco a estratégia de jogo, colocou o Gustagol, mesmo sem condição física para jogar, colocou lá para só fazer a jogada de cabeça, e foi justamente através dessas jogadas em que saiu os 2 gols do Fortaleza, que o Fortaleza acabou virando também em cima do laço. Portanto, o Guarani perdeu os 3 pontos e os jogadores do Guarani acharam que 2-0 estava ganho. Portanto, tá aí, além de ter um time bom, ter um treinador competente, ainda também contou com a sorte e com a inoperância do Guarani para deixar o Fortaleza virar aqui no brinco de ouro da princesa, já nos acréscimos, virar o jogo em cima do Guarani. É um papelão que o Guarani fez aí no sábado, aí em Campinas, viu, Léo? E os campeões de 78 estiveram no brinco de ouro, mas a festa foi... Teve água colocada no chope aí pelo Fortaleza, que é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. O segundo é o CSA com 34, o terceiro é o Avaí com 32 e o quarto é o Atlético de Goiás com 31 pontos. O quinto é o Goiás com 30, na sexta posição está o Figueirense também com 30, a sétima posição é do Vila Nova também com 30, os 3 times de Goiás na parte de cima da tabela brigando pelo acesso. Ponte Preta e Guarani estão nas 8ª e 9ª posição com 29 pontos e o 10º é o Coritiba com 29 também. O 11º Oeste pulou 4 posições com essa vitória, é o 11º. O 12º é o São Bento com 25, Juventude também tem 25 na 13ª posição. O Criciúma é o 14º com 24, mesma pontuação do Paysandu, que é o 15º. O 16º e fora da zona da degola é o Brasil de Pelotas com 22 pontos. Na zona do rebaixamento, Londrina 21, CRB 21, Sampaio Corrêa 17 e Boa Esporte Clube também com 17 pontos ganhos. Essa é a Série B do Campeonato Brasileiro. Você acompanha tudo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar do esporte local, tem muita coisa na agenda para esse final de semana. Novamente noite ele chegou com inspiração. Com muito amor, com emoção, com explosão e gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial e gol. Zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Oh, oh, oh. Foi um gol de classe onde ele. Jogos do final de semana aqui na nossa região. Quero agradecer o nosso amigo Toninho, que está sempre mandando todos os resultados para nós. Vamos falar do Atlético Rio Pedrense de Xus, que na preparação aí para o Campeonato Amador de Futebol, o Atlético meteu 7-2 na equipe da de Xus. Bela vitória do Tigre no seu domínio, nos seus domínios, né? Pelo Campeonato dos Veteranos, o Democrata bateu o Maracujá Mecânico por 4-1. Daqui a pouco a gente fala da classificação final do Campeonato Amador dos Veteranos. Tivemos também pelo Campeonato Regional Amador de Mombuco, Vila Nova batendo por 4-0 a equipe da Guarda Civil de Mombuca. E o Atlético Mombuca fez 5-0 para cima do Amigos Professor Mauro Fernandes. Olha aí o Atlético, né? É, fazendo uma boa partida e acabou fazendo uma goleada aí no sábado à tarde, lá na toca da Tigre, do Tigre, né? E também aí o Democrata venceu o Maracujá, né? E encerrou essa fase de classificação do veterano. Aí sim, a estreia lá do pessoal lá de... Lá em Mombuca, né? Que o Amigos acabou tomando uma pancada feia lá, né? Mas vamos torcer para que possa também recuperar na segunda rodada, né, Léo? Classificação final do Campeonato dos Veteranos, professor. Serra ficou em primeiro com 11 pontos, o segundo foi o Democrata com 8 pontos. Olha a importância dessa vitória aí para a equipe do Democrata. O terceiro é o Atlético Rio Pedrense e o quarto o Maracujá Mecânico. Então, os confrontos da próxima fase, nas semifinais, teremos Serra e Maracujá Mecânico e Atlético Rio Pedrense e Democratas. Esses são os confrontos, então, na próxima fase do Amador dos Veteranos, professor. Pois é, agora começa a fase para valer mesmo. Agora é realmente, vai acontecer a semifinal. Vamos torcer para que tenha dois grandes jogos e que vença aquela equipe que aproveitar a melhor situação em campo. Nesse final de semana também temos Campeonato Amador, tem Copa Rocha Neto, tem etapa do Campeonato Paulista de Mountain Bike também aqui em Rio das Pedras, além de mais uma etapa do Circuito Paulista de Vôlei de Praia. Tudo isso a gente fala durante toda a semana aqui no Rio Vox Esporte Clube, porque agora vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, porque tem São Paulino feliz da vida aí, que quer ouvir logo a gente falar da vitória do Tricolor. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água, vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, vamos aos jogos pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno da competição. No sábado, Ceará e Atlético do Paraná empataram em 0-0, resultado ruim para as duas equipes, resultado que breca a reação das duas equipes, professor. É, o Ceará que vinha ventando, né, o time de Lisca doido vinha ventando e no fim acabou tropeçando aí, conseguindo um ponto. Mas nessa arrancada boa que ele vem dando aí, é melhor somar ponto do que não somar nenhum, né? Mas eu acho que com o tropeço do Paraná, das outras equipes, ele acabou até conseguindo somar um ponto e tentando o mais rápido possível sair daquela zona incômoda, e eu acredito que vai sair, viu, Léo? Muito bem, vamos falar agora do tricolor da Boa Terra, o Bahia, que venceu o América por 1-0 lá na Fonte Nova, gol do Gilberto, pegou o elevador, subiu 5 posições a equipe do Bahia, colou no próprio Coelho, né, que teve sua primeira derrota, então, no comando do Adilson Batista. Professor Mauro Fernandes. Pois é, o Coelho que vem também, outra equipe que estava num momento muito bom, ventando aí, conseguindo aí 7 pontos em 3 jogos contra grandes equipes, e agora teve o tropeço, mas nada de que possa assustar o América ou colocar o América em situação delicada. Portanto, o Adilson segue o trabalho dele, mesmo perdendo esse jogo e que acabou tendo o tropeço. O tropeço do América, no momento não preocupa muito, mas já precisa recuperar na próxima rodada. E quem tem que se preocupar é o Santos. Erinho, tá difícil a vida do seu Santos, viu? 2 gols do Ricardo Oliveira, lei do ex, é a única lei que funciona nesse Brasil. A gente comenta aqui, o Atlético abriu pela cara com o Elias, o Gabigol empatou, mas o Ricardo Oliveira marcou por 2 vezes, venceu com autoridade no Horto, coloca o Santos de volta no Z4 da competição, viu, professor? O Galo volta à parte de cima da tabela, né? Um jogo às 11 da manhã, casa cheia lá no Independência. O Elias abriu o placar aos 8 minutos, aproveitando um bom passe do Thomas Andrade. O Galo recuou logo depois do gol e já tomou o castigo aos 26, numa belíssima jogada do Rodrigo. O Gabigol empatou, né? E no segundo tempo apareceu o Ricardo Oliveira, que marcou o primeiro aos 25 minutos, com a bela jogada individual do Casares, que entrou no lugar do Thomas Andrade, e o segundo gol no último lance da partida, o terceiro gol, aliás, no último lance da partida, aos 49, aproveitando o passe do Luan e batendo por cima do Vanderlei. Vitória do Galo, boa vitória do Galo, professor. Agora o Santos, Santos vai precisar de mais, vai precisar de mais material, porque esse que tá aí não dá, viu, professor? Continua desaparecida a menina Vitória do Santos, hein? A menina não é encontrada faz muito tempo, mas o Atlético conseguiu, a lei do ex outra vez, né? Ricardo Oliveira mostrou ainda pro Santos que poderia ter ajudado o Santos em outra situação, mas não foi assim que entendeu a diretoria e acabou abrindo mão, achando que o Ricardo já tinha acabado, e no entanto, justamente contra o Santos, ele foi lá e mostrou que ainda tem algum caldo para dar para o Atlético, e acabou ajudando o Atlético a empurrar o Santos ainda mais para o buraco, né? Então, achavam que era o Jairzinho que era culpado de uma fase do Santos, tá aí, não é o Jairzinho e não é o Cuca também, é os próprios jogadores ali, que eu vou te dizer, viu, o Santos está caminhando esse ano aqui para ter um ano de terror, viu, Léo? Agora a gente fala de Paraná Clube Botafogo, no aniversário de 114 anos do Alvinegro da Estrela Solitária. Parabéns ao Botafogo. O Fogão não conseguiu dar aí o presente à sua torcida, né? Até saiu na frente com o Rodrigo Lindoso, mas o Alex Santana marcou no último minuto num chute de fora da área lá na Vila Capanema. Professor, resultado ruim para as duas equipes. Realmente, o resultado é muito ruim e principalmente pro Fogão, porque o Fogão tava vencendo e tomou o gol nos acréscimos, um gol que a bola bateu, rebateu, desviou e acabou enganando o goleiro, e acabou de a bola vir pro meio do campo, acabou o jogo e ficou aquele gosto amargo de ter deixado 2 pontos lá na Vila Capanema. Portanto, apesar do resultado também não ser bom pro Paraná, mas em função daquilo que estava acontecendo no jogo, ficou até que razoável pro Paraná ter conseguido 1 ponto em cima do Laço. Agora vamos falar dos jogos das 16 horas e vamos falar já do tricolor, professor. A gente falou que a lei do ex só funciona, a lei do ex é a única lei que funciona no Brasil, né, professor? E malandro é o São Paulo, que contratou o Diego Souza para fazer a lei do ex em metade dos times do Campeonato Brasileiro, porque o que teve de time já é o Diego Souza. E mais uma vez a lei do ex se fez presente, viu, professor? Diego Souza, Nenê e Trédias marcaram os gols do tricolor, que vai terminar aí, aliás, ainda não, porque tem mais uma rodada, mas o São Paulo caminha muito forte para terminar esse primeiro turno na primeira posição do Campeonato Brasileiro de Futebol. Diego Souza, que foi aplaudido pela torcida do Sport antes do início do jogo, depois e ainda depois do jogo, né? Diego Souza, então, marcou o primeiro gol da equipe do Tricolor Paulista, o segundo gol foi anotado pelo Reinaldo, o terceiro pelo Trédias. Então, o Diego Souza bateu na cara do pessoal do Sport lá, e infelizmente, pro pessoal do Leão, né? Quem estreou ontem também foi Everton Felipe, outro ex-jogador do Sport. O Marlone até descontou, viu, professor? Mas não foi suficiente. O São Paulo vem muito bem, vem muito forte e a gente, eu particularmente, tento a não acreditar muito no São Paulo, mas o São Paulo se coloca muito como favorito ao título, professor. O São Paulo conseguiu um resultado ontem que mantém ele na liderança, apesar de 1 ponto de distância aí do Flamengo. O São Paulo vai sair agora para jogar. Ontem ele jogou uma boa partida, conseguiu se impor e não correu risco em momento nenhum do jogo, e o Nenê conseguiu fazer uma boa partida, como você disse, o Diego Souza jogou uma grande partida e foi o caso à parte lá na ilha, né? Ele conseguiu mexer com as duas torcidas, se emocionou no fim, fez o gol, mostrou o coraçãozinho para as torcidas. Depois cumprimentou o Magrão, né, na hora do gol mesmo. O Magrão também demonstrou que é um atleta mesmo, na acepção da palavra. Se é outro atleta ali capaz de brigar. Então foi uma coisa diferente do que nós estamos acostumados a ver no futebol. O São Paulo é líder, mas ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. O São Paulo vai fazer aí 2 jogos e com essa viagem agora de quinta, e depois volta depois na sexta-feira para no domingo já jogar outra vez com a Chapecoense. Então vamos ver como é que o São Paulo se acomoda com essa turnezinha que ele vai fazer em Argentina e depois voltando para o Brasil, saindo de Recife. Vamos ver como é que o São Paulo se comporta para poder administrar esse 1 pontinho que ele tem sobre o Flamengo. Muito bem, então, falamos sobre o tricolor, líder absoluto do Campeonato Brasileiro de Futebol. Não é tão isolado assim, porque o Flamengo venceu a equipe do Cruzeiro por 1-0 com gol de Henrique Dourado, segue na cola do tricolor paulista. 55 mil pessoas estiveram no Maracanã para empurrar aí o Flamengo para cima do Cruzeiro, né? O Cruzeiro usou basicamente todos os seus titulares contra uma equipe praticamente reserva do Cruzeiro, professor. Então, ficou fácil pro Flamengo, que venceu com mais uma ceifada do Henrique, professor. Pois é, né? Que coisa, não? O Henrique parece que dá uma no cravo, outra na ferradura, né? Mas, infelizmente, o Cruzeiro tem essa opção que o Mano sempre faz, de colocar o time bem reserva mesmo aos finais de semana e deixar os jogos pro as equipes principais para quarta-feira. E numa dessa o Flamengo acabou aproveitando e o Dourado, numa falha da defesa ali, como você falou, do próprio Henrique, e acabou fazendo 1-0, um gol que é importante também para o Henrique Dourado, que estava precisando desse gol. E o Flamengo segue na cola do São Paulo aí. E vamos ver como que acomoda na próxima rodada aí. O Flamengo também, que tem uma batalha aí, tem jogo na quarta-feira contra o Grêmio. A parada dele é indigesta. E vamos ver como é que o Flamengo lida com isso tudo. A única equipe que lida bem com isso é o Grêmio. O Grêmio está lidando bem com isso. Então, a gente sabe que o Grêmio já armou duas equipes para disputar as três competições aí, né? E os outros times parece que não conseguem fazer isso. O Cruzeiro também, mesmo perdendo, porque o Cruzeiro já está em oitavo lugar. E dependendo do que o Fluminense faça, ele pode cair para nono se o Fluminense vencer o Internacional hoje. Então você vê que a situação aí é distinta dessas equipes que disputam três competições: Libertadores, Paulista, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. O Cruzeiro já abriu mão do Campeonato Brasileiro de Futebol, não tem jeito. O Cruzeiro abandonou o Campeonato Brasileiro de Futebol. Só para voltar ao jogo anterior, o Sport São Paulo, o Titi mandou aqui pra gente, a gente esqueceu de comentar. Um abraço, aliás, pro nosso amigo Titi, que o Claudinei Oliveira não é mais técnico do Sport, pediu demissão após essa sequência horrível de resultados, né? E o Eduardo Batista pode ser o novo técnico do Sport, já tem negociação e a qualquer momento ele pode ser anunciado como novo treinador do Leão. Agora falamos sobre Corinthians e Chapecoense. O Timão saiu na frente com o gol do Marquinhos Gabriel, mas com o Diego Torres e com o Dofo, a Chapecoense bateu o Corinthians numa virada histórica, numa virada que vai ajudar muito o Guto nesse retorno à equipe de Chapecó. O Timão jogou com os reservas, sofreu virada no segundo tempo. Tivemos um lance polêmico do Cleison, daqui a pouco a gente vai falar. E também o Cássio. O Cássio era para ter sido expulso, não era, professor? Realmente, as arbitragens também faz cada coisa, né? Se é um time pequeno, manda embora. Mas o Cássio pegou a bola fora da área. Era um lance claro, uma situação clara de gol. Se o Cássio não pega a bola entra sozinha no gol. E mesmo que ela não entrasse sozinha, o Leandro Pereira, o Banana, estava indo em direção ao gol e ia fazer o gol. Mas o árbitro optou pelo cartão amarelo, acabou dando a falta, e da falta também foi sair o gol, não é isso? Quem que tava soprando a pita nesse jogo, professor? Eu não lembro. Eu também não lembro. Vou procurar aqui quem que soprou a pita. Esse lance do Cássio, o que que acontece? O Cássio, ele foi sair do gol, né, aos 22 minutos, só que ele perdeu o tempo da bola aí, teve que tocar com a mão fora da área. E isso é lance para cartão vermelho. Não teve mudança na regra aí. Não tinha aqui que o juiz dar cartão amarelo só. Inclusive, no lance, saiu o gol de falta com o Diego Torres. Aliás, a Chapecoense é o time brasileiro que mais faz gol de falta no Campeonato Brasileiro de Futebol. No segundo tempo, depois no último lance do jogo, a gente teve o gol do Zofo, né? Que deu a vitória para a equipe de Chapecó. Lance polêmico. Esse Cleison também todo jogo se envolve em confusão, em polêmica, né? Atacante Cleison do Corinthians jogou água em uma família de torcedores da Chapecoense que estava atrás do alambrado, perto do banco do time paulista, né? O incidente ocorreu na saída de campo do mimado jogador Cleison, substituído pelo Pedrinho, que eu não sei o que estava fazendo no banco Pedrinho, né, seu Osmar Loz? Aos 27 minutos do segundo tempo. Cleison disse que acabei errando, ele estava ali com a família, quero pedir desculpas pelo ato, eu estava de cabeça quente. Mas isso não justifica, viu, seu Cleison? Não é para você fazer isso com ninguém. Você vai ficar bravo, vai sair jogando água em todo mundo aí? Não pode. Alcir Luiz Feldman, de 45 anos, que estava com um filho de 2 anos no colo e com sua esposa, foram atingidos pela água, né? Pra que fazer isso, né, professor? Pelo amor de Deus. Ele, inclusive, não é nem de Chapecó, ele viajou com a família da cidade de Salgados, que fica a 60 quilômetros, só pra ver o jogo, e o Cleison apronta mais uma dessa. Molhou direto uma mulher, né? E o Corinthians ainda fica usando a hashtag respeita as minas. Primeiro precisa fazer com que os seus jogadores respeitem, viu, Corinthians? Infelizmente, um papelão mesmo. Eu quero ver o rigor da CBF, na parte disciplinar da CBF, para punir o Cleison por tudo que ele fez, né? É lamentável que isso ocorra. com televisão para o mundo inteiro e nós vermos que isso ainda acontece com jogadores profissional, jogador que tem domínio público, jogador que tem obrigação de respeitar aqueles que pagam ingresso para ir assisti-lo. E o que agrava ainda mais a situação. Além de ele jogar água no torcedor, também jogou água numa gandula que estava do lado do banco de reserva ali, e entre o lambrado e o banco de reserva. Ele jogou água no torcedor lá, na família do torcedor, e a água também acabou caindo na gandula que estava ali do lado. Portanto, é lamentável, mas com a palavra, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo da CBF, para nós vermos a punição exemplar que deve ter o menino Cleison. Tem que ser punido. Titi, rápido como sempre, disse que o juiz é o Graziano Maciel Rocha do Rio de Janeiro. Esse é o soprador de apito que fez essa lambança aí no lance do Cássio. Mas a Chape saiu com a vitória por 2-1. Vamos falar do Grêmio e do Vitória com os reservas na Arena do Grêmio. O tricolor atropelou o Vitória, fica próximo dos líderes, professor. Aí que tá o exemplo. O Grêmio, mesmo com os reservas, tá ali do lado, não abre mão da competição. Continua brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. O Douglas, o Everton, o Jailson e o PP marcaram os gols do Tricolores. O Douglas é aquele mesmo, Douglas boneco, barriga de cadela grávida. Mas, muito bem a equipe do Grêmio, né, professor? Muito bem, realmente, o Grêmio fez uma grande partida e com a sua equipe, segunda equipe, a equipe alternativa que o Renato tem usado todo final de semana e tem guardado a equipe principal para os jogos de quarta, que são Copa do Brasil e Libertadores, os mata-mata. Portanto, o Grêmio já fez 3 grandes jogos com essa mesma equipe, jogou contra a Chapecoense acabou empatando lá em Chapecó em 1-1, ganhou do Flamengo na Arena Grêmio e ontem atropelou Vitória. 4-0 e ficou barato por tudo aquilo que a gente viu lá do Grêmio. O Grêmio com um time alternativo, com jogadores interessantes, com meninos da base prosperando, já tem meninos lá aparecendo, o pessoal já começa a dizer que é igual o Arthur, que é igual aquele, mas o mais importante é o trabalho que o Renato e a diretoria do Grêmio têm feito. É uma pena que a gente saiba que esses homens ganhem tanto dinheiro, comissões técnicas, auxiliar técnico ganhando uma fortuna aí, e não consegue ter um time B para jogar a hora que o time precisa. Portanto, parabéns ao Renato e parabéns ao Mano também, que consegue fazer isso, e o Grêmio é o que de todos eles, dos dois que fazem, o Cruzeiro e o Atlético, o Grêmio é o melhor que faz isso, e mostrou ontem que a equipe está bem e pode sim ser alternativa para poder jogar e manter a classificação no G4 como está até hoje. Parabéns, Grêmio. Parabéns, Renato. E para finalizar, com gol de Deyverson, você não está ouvindo mal, com gol de Deyverson, os reservas do Palmeiras batem o Vasco da Gama em São Paulo. Em meio a Libertadores e a Copa do Brasil, o Pelipão poupou seus titulares, mas o time de reserva do Palmeiras tinha Gustavo Scarpa e Lucas Lima, viu, professor? E conseguiu a vitória aí no seu retorno ao Allianz Parque, né? O Felipão, seu primeiro jogo no Allianz. O time carioca fica um pontinho da zona da degola, mas tem um jogo a menos aí que todas as equipes, né? O Palmeiras e o Vasco, né, jogaram. O Palmeiras teve mais posse, mas as finalizações mostraram o equilíbrio, né? As duas equipes buscando bastante o gol, mas não foi um jogo tão legal, não, o primeiro tempo. O segundo tempo, o Palmeiras, que perdeu o Scarpa machucado no primeiro tempo, trocou de goleiro no intervalo. O Everton também saiu machucado, entrou o Jailson. Até que o Lucas Lima fez a diferença, né? No jogo truncado, né? Lucas Lima fez a diferença aos 15 minutos. Ele deu um lindo lançamento pro Johan, que cabeceou no travessão. No rebote, a zaga do Vasco ficou olhando. E o Deyverson fez o gol, professor. E o Palmeiras teve chance de ampliar, um pênalti no Johan não marcado, porque houve um pênalti aí na origem, né? Houve impedimento na origem, perdão, decisão correta. E o gol do Gustavo Gomes, mal anulado por impedimento. Quem estava avançado era o Thiago Santos, e não o Gustavo Gomes, o zagueiro paraguaio. Jogo caiu muito em intensidade, o Vasco parecia que não tinha força para buscar a vitória, para o Palmeiras estava bom, e foi assim que terminou, professor. Mais uma boa partida do Lucas Lima, hein? Depois da Copa do Mundo, muito bem o Lucas, e mais uma vitória do Palmeiras, que vai colando novamente no grupo de cima do Campeonato Brasileiro de Futebol, professor. É, o Vasco jogou como sempre, jogou como nunca e perdeu como jogou sempre. Jogou como nunca e perdeu como sempre, realmente, o Vasco realmente é uma equipe que está cada vez mais perto da zona do rebaixamento aí, e é triste você ver o Vasco nessa situação, mas o Palmeiras não tem nada com isso, acabou jogando o suficiente para vencer o jogo. Final emocionante também, o Deverson emocionado com o gol que fez e aquela coisa toda, e o Scarpa acabou se machucando, mas o Palmeiras fez a obrigação dele, também poupou bastante jogadores, né, e acabou vencendo, e agora volta a pensar tudo, pensar outra vez nas outras competições que tem. Palmeiras fez a lição de casa, ganhou o jogo, e o que importa é isso. Muito bem, então falamos do Palmeiras e do Vasco, temos hoje Fluminense Internacional, joga no Maracanã às 20 horas, professor Mauro Fernandes. Fluminense e Inter, professor, hoje no Maracanã às 20 horas. Jogo importantíssimo para as duas equipes, um quer voltar para o G4 e o outro quer justamente conseguir subir, que é o caso do Fluminense. Portanto, um jogão hoje no Maracanã, e eu espero que realmente se confirme essa expectativa do jogo de Fluminense e Internacional, ou Internacional que vinha bem no campeonato. Vamos ver agora como reage com a chegada do pistoleiro lá do Guerreiro, que realmente vai ganhando lá uma fortuna. Vamos ver como comporta aqueles jogadores que lá estavam, né? Eu acredito que o Inter começa a desengringolar, porque realmente trazer um jogador com esse preço que trouxe aí o Internacional pode desestabilizar o grupo, lembrando que tem o Danilo, tem o D'Alessandro, tem um outro jogador velho ali, Damião, que realmente pode não gostar disso e atrapalhar o grupo, mas o jogo hoje promete, tanto o Inter quanto o Fluminense tem tudo para fazer, para buscar a vitória e melhorar suas condições na tabela. Muito bem, então vamos encerrando a nossa programação, não sem antes passar a classificação. São Paulo líder com 38 pontos, o segundo é o Flamengo com 37, o terceiro Grêmio com 33 e o quarto é o Internacional com 32. Na quinta posição está o Atlético de Minas com 30, o Palmeiras é o sexto também com 30. Na sétima posição está o Corinthians com 26, Cruzeiro é o oitavo com 25, o nono é o Fluminense com 22 e o décimo é o Botafogo também com 22. O décimo primeiro é o América de Minas com 21, mesma pontuação de Bahia e de Chapecoense, que estão na 12ª e na 13ª posição, respectivamente. 14º é o Sport, 15º é o Vasco da Gama com 19 pontos, o 16º é o Vitória também com 19 pontos, fora da zona da degola. O 17º é o Santos, já na zona do rebaixamento, com 18 pontos. 18º é o Ceará, o Vozão tem 16. O Atlético do Paraná tem 15 e o Paraná Clube, 14 pontos ganhos, professor. Então, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. E eu agradeço ao professor Mauro Fernandes, que esteve aqui conosco nessa edição do Rio Vox Esporte Clube. Muito obrigado pela companhia, professor. Um abraço, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser, para falarmos muito de esportes. Tem Bezinho amanhã aqui no Rio Vox Esporte Clube, hein? Ah, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube dessa manhã, tarde abençoado por Deus, de segunda-feira. Um abração lá pro meu pai lá, que está lá, minha esposa que também que está lá acompanhando aqui o nosso trabalho. Um abração a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui. Eu desejo que vocês tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for a vontade dele, eu estarei aqui amanhã, a meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho na nossa programação. Fiquem com Deus e, se ele permitir, estaremos de volta amanhã, firmes e fortes, ao meio-dia, para falar de esportes. Tchau! Jogador de futebol. O meio-campo é o lugar dos fraques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. 88.1882. Frequência modulada. Canal 300. 107,9. Rio Vox FM. Rio das Pedras, São Paulo.